Quan caí en estrada pra cantar, quan caí en estrada pra cantar, quan caí en estrada pra cantar, quan caí en estrada pra cantar. Deu meia-noite, eu querendo lhe encontrar, foi tanta sorte que sem medo quis ficar. Quando caí na estrada pra cantar, quando caí na estrada pra cantar, quando caí na estrada pra cantar, quando caí na estrada pra cantar. Eu sonhando com você, querendo só lhe ver, mas o tempo é imortal, o tempo é imortal. Eu sonhando com você, querendo só lhe ver, mas o tempo é imortal, o tempo é imortal. Querendo só lhe ver, mas o tempo é imortal.